Daqui por diante, contentem-se em obedecer às ordens sem fazer perguntas desnecessárias. Durante uma guerra, um exército pode ficar exposto a situações de calamidade que não são decorrentes de causas naturais, mas sim são decorrentes de erros cometidos por seu comandante. São elas fuga, insubordinação, colapso, ruína, caos e derrota. Nos casos em que as vantagens estratégicas de ambos os lados forem praticamente as mesmas, atacar o inimigo que tem um exército 10 vezes maior que o nosso poderá resultar em fuga. Quando os soldados rasos são muito mais fortes que seus oficiais, o resultado é a insubordinação. Caso contrário, quando os oficiais são fortes e suas tropas são fracas, o resultado é o colapso. Se os oficiais dos batalhões forem insubordinados e tiverem o temperamento volúvel, sendo facilmente dominados pela ira e, por conta disso, levados a manobras não autorizadas de modo que o comandante não tenha conhecimento da força de suas próprias fileiras, o resultado será a ruína. Quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem indisciplinados, o resultado será o caos e desorganização absoluta. Se um comandante negligenciar as forças do exército inimigo e assim permitir que uma tropa enfraquecida enfrente a elite do adversário e ainda operar sem uma vanguarda de tropas de choque, o resultado será a derrota total do seu exército. São essas as 6 formas de atrair a derrota e estão em total responsabilidade do comandante. A formação natural da região e a posição estratégica de um exército são os grandes aliados em uma batalha. Mas a capacidade de avaliar o inimigo, de criar condições para se chegar à vitória e de calcular astutamente as dificuldades, perigos e distâncias constitui o teste de um grande comandante. Quem conhecer esses fatores e os colocar em prática de forma adequada será vitorioso. Aquele que lutar sem isso, certamente será derrotado. Desta forma, se tiver certeza que o caminho da batalha garante a vitória, então você deve lutar, mesmo contra a decisão de seu soberano. Mas, se o caminho da batalha não assegura a vitória, então não deve lutar, mesmo com ordem do seu governante. O comandante que segue para a guerra sem ter como prioridade fama pessoal e recua sem temer o descrédito, aquele cuja preocupação for proteger seu povo e prestar um bom serviço ao seu soberano, é um tesouro nacional. Se o comandante trata seus soldados como se fossem seus filhos, por recompensa eles o seguirão até os vales mais profundos e o defenderão com a própria morte. Porém, se o comandante for generoso, mas incapaz de fazer valer sua autoridade, seus soldados serão como crianças mimadas e ficarão inúteis. Se soubermos que nossas tropas estão prontas para atacar, mas ignorarmos que o inimigo não está vulnerável, chegaremos apenas a meio caminho da vitória. Saber que o inimigo está vulnerável, mas ignorar se nossas tropas podem atacar para vencer, reduzem à metade nossas chances de vitória. Saber que o inimigo está vulnerável e que nossas tropas estão prontas para atacar e vencer, e ainda assim ignorarmos que o terreno não nos favorece, novamente reduz nossas chances de vitória. Portanto, quando o soldado experiente se mover, nunca ficará desorientado e quando partir para a ação, não encontrará limites. Por isso se diz: se você conhece o inimigo e a si mesmo, a vitória não estará em risco. Se você conhece o terreno e as condições naturais, a vitória poderá ser completa.